operador. Muito bom dia, o Papa Tango Victor, Sierra Uniforme, está ciente da informação. Foxtrot. Papa Tango Victor, Sierra Uniforme, acena a identificação. Papatango Vitor Sierra Uniforme, contato radar 3 milhas noroeste, salva de posição Conde, mantenha nível 100 na proa do VOR Salvador, ajuste altímetro 1012, chame pronto para a descida. Pista em uso, pista no CEP, procedimento NDP, pista no CEP. Afirmativo, tem alguma chegada prevista para o Sierra Uniforme ou decoração? As chegadas previstas só para a pista no zero, né? Está sob alteração, apresente voa na proa do VR, aguardando o retorno final para interceptar o final do procedimento NDP da pista no zero. Afirmativo, voa na proa do VR Salvador, aguardando setores para o final do 17. CR4. Controle Victor Serra Uniforme para o início de descida. Patango Vitor Sierra Uniforme, desça para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0, 1, 2. 3 mil no 0, 1, 2, Sierra Patrulho Victor Serra Uniforme, só precisa desviar esquerdo. Patrulho Victor Serra Uniforme, livre desvio, reporte alterno Victor Serra Uniforme. Salvador, Victor Serra uniforme, vai atingir 3.000. A gente mantém a 3.000 pés, aguarde o procedimento, MDB para pistão no 7. De uniforme. Controle, autoriza para 2.000 pés, o Victor Serra uniforme. Serra uniforme, disse para 2.000 pés, ajuste 1012, está autorizado, procedimento MDB para pista no 7, reporte no afastamento. Olha o Victor Céu de forma, está em condições visuais, propõe. Gente, para o instrumento modificado agora no 0703, esse é para a altitude de tráfego, guarda 300 de comunicações. Chame 2 Salvador, 1 no 8, decimal 6 12. 1 no 8, 6 12, encerro de forma. Oi, Salvador, bom dia, Papatango Victor Serra Uniforme. Bom dia, Victor Serra Uniforme, informe final da 17, vento 130 graus, 629. Uniforme. Serra Uniforme, livre pouso, pista no 7, 140 graus, 629. E Uniforme, baixado, checado. Serra Uniforme no solo 07, confirme estacionamento. O andar da aeroestação. Feedback track autorizado, informe livrando a pista, Vitor Serra.